Na embolada a rima é natural, pra levantar o astral. Joguei pimenta e sal, pimenta e sal. Joguei pimenta e sal na grama do quintal, pra levantar o astral, meu amor. Deixa eu sair do caos, subir alguns degraus, degrau após degrau, eu vou. O vento entrou terral, vou pela marginal, deixa eu passar pra ver o sol se pôr. Tá vindo temporal, tô me sentindo mal, mas vou ficar legal, eu vou. Joguei pimenta e sal na grama do quintal, pra levantar o astral, meu amor. Deixa eu sair do carro, subir alguns degraus, degrau após degrau, eu vou. Eu vou subir, subir, subir, até onde for. É, eu vou subir, subir, subir, até me lembrar quem eu sou. Ouvi Raul de Maia Racional, respirei fundo e mergulhei no fundo musical. Joguei instrumento num instrumental, joguei um reggae na raiz que é pra regar legal. Na embolada a rima é natural, efeito grito na arquibancada ou na geral. Quando a torcida faz um carnaval, lá no Fla-Flu ou no Bavio ou no Grenal. Na embolada eu desembolo, na balada eu desenrolo, de vigário ao cantagalo, da Rocinha a Bombaim. Eu vou assim, até onde for, pode ser que o bicho pegue, tantas vezes já pegou. Afro reggae pensador, pode crer, pode ser. Pode ser que o bicho pegue na maceta do tambor e faça um break. Que eu me lembro desde os tempos de moleque, quando todo esse barulho começou. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tamo junto. Subindo aonde for preciso, sei bem onde eu piso. Eu sei que você sabe, se eu não sei eu improviso. Eu vou subir, subir, subir, até onde for. Deixa eu sair do carro. Eu vou subir, subir, subir, até me lembrar quem eu sou. Que nem você, não sou nem penso em ser. Isso que você pensa que eu sou. Nem tudo aquilo é seu, nem o que você vendeu, nem o que você comprou. É. Nem tudo tem um porquê, nem tudo é tão real. Mas pode ser um sinal, e se for, eu vou subir, subir, subir, até onde for. Degrau após degrau. É, eu vou subir, subir, subir, até me lembrar quem eu sou.